de pegar essa bandeira, cuja bandeira é a caridade, é a ternura, é a fraternidade entre os homens, é ter a honra de ser espíritas. É uma honra muito grande. Vocês já imaginaram a gente poder estar ao lado, dizer que faz parte do time de Chico Xavier, que nós somos o mesmo time de Bezerra de Menezes, de Allan Kardec, de Eurípedes Barçanufo, de Irmã Sheila, do Espírito Meimei, de Joana de Ângeles, do Espírito Emmanuel, de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que mesmo sobre a maca, paralítico, falava às multidões. Vamos começar hoje. E, aliás, eu estava meditando ali comigo, eu disse, olha, se esse movimento Alta de Souza tem algum patrono católico, eu acho que é Santo Expedito. Eu não sei se é, depois vocês me confirmam. Eu sei que é Alta de Souza, não é? Mas se tiver um católico, deve ser Santo Expedito. Porque ele é o santo das causas urgentes e impossíveis. Porque a gente fica sempre deixando para amanhã, né? Vamos fazer a reforma íntima sem martírio, que é o tema amanhã. Vamos deixar para ajudar a casa espírita amanhã. Não, quando eu ganhar na Mega Sena, vou dar metade para os pobres. Por que Deus não permite, Nazareno, que a gente ganhe na Mega Sena? Porque Ele dá o que é melhor para o nosso espírito, não para o nosso corpo. E diz Frederico Menezes que é porque Ele sabe se a gente vai cumprir a promessa ou não, né? Então a gente fica esperando. Quantas creches... Não, quando eu ganhar dinheiro, eu vou montar um orfanato. Quantos orfanatos aí sob penúria? Quantas creches, quantas escolas? Vamos ressuscitar o Instituto Rivai. Vamos levar a educação para as nossas crianças, porque a educação é a única e a melhor solução para a humanidade. Kardec fala isso. E eu queria parabenizar o trabalho de vocês nessa noite. E dizer então, meus amigos, que tenhamos essa consciência que Jesus voltou. Voltou através das mensagens dos Espíritos Superiores. E o que nós podemos fazer? Duas coisas. Nós podemos fazer o que Marta fez ou o que Maria. Marta estava preocupada de arrumar a casa, de cuidar da comida, não é verdade? De arrumar as coisas, de fazer faxina, de varrer. Maria, ao contrário, estava ali aos pés de Jesus. Em outra passagem, ele nos falou também da importância do momento presente. Entra na casa de Simão leproso e uma mulher atira-se-lhe aos pés, começa a chorar, lava-os com suas lágrimas, enxuga com seus cabelos. Ela está tão fascinada por estar diante do Messias que ela pega um vaso de um perfume muito caro, um vaso de alabastro, contendo nardo, despeja todo o seu conteúdo no corpo do Cristo.